como conto conta. Vencer, trabalhar pra crescer, quem colar com você não jogar nas suas costas. Pesados, pesares, trincar na responsa. Tem gente que te desaponta. Treinado pra parasitar, como faz pra lidar? Melhor raciocinar, desfazer os tabuleiros que minha mente monta. Na beirada de um precipício, fez. Um dia a cena vai mudar, não sei. Mas sei que se o jogo virar vai ser ruim pra vocês, quer dar de ponta a ponta. Aviso nenhum vai passar do 3, pra ver que o papo não faz curva. Não joga com a vida dos outros, vai já virar lama debaixo de chuva. Eu vi tudo mudar do nada e nada resiste. Que quase tudo acaba, mas nem sempre é triste. Não era o que eu pensava, sem terror, sem crise. Não dá pra ter saudade do que eu nunca tive. Eu vi tudo mudar do nada e nada resiste. Que quase tudo acaba, mas nem sempre é triste. Não era o que eu pensava, sem terror, sem crise. Não dá pra ter saudade do que eu nunca tive. Vi mano pagar de pureza, mas sei bem. Só paga o que sei bem. Que o corre que eu fiz foi com meu pai de perna, sem pousa nas costas de ninguém. Carrego no olhar o que te desespera, rei. Aqui seu reinado nem pera, tem. Vivência com suor e terra e orgulho do pouco que nós tem. Meu verso não é feito pra prescrever. Mente sorrateira, é verme que rasteja. Eu sou leve, ando um passo de cada vez. Não tem brincadeira, nossa vida é breve. Não leva só fica o que você fez. Tem que tá de olho, talvez a visão que cê tem é miragem. Além das correntes, é minha mente que brilha, não é questão de imagem, passa na triagem. Só tem fato, só realidade. Os pés firmes no chão, sem plantar pilantragem. A colheita vem como com dignidade. Eles filtrando o sonho, filtrando amizades. Escrevo bancando o dinheiro da aposta. Não é mais qualquer um que encosta. Não é tudo que a mente suporta. Dando mais valor pro que importa. Só miro meus objetivos. Cê pode falar o que quiser, pô, que eu sigo cantando o que eu vi. Eu vi tudo mudar do nada e nada resiste. Que quase tudo acaba, mas nem sempre é triste. Não era o que eu pensava, sem terror, sem crise. Não dá pra ter saudade do que eu nunca tive. Eu vi tudo mudar do nada e nada resiste. Que quase tudo acaba, mas nem sempre é triste. Não era o que eu pensava, sem terror, sem crise. Não dá pra ter saudade do que eu nunca tive.